Cerca de 30 crianças receberam nesta sexta-feira os presentes arrecadados durante o Natal das Cataratas. Em 10 regiões da cidade, pais e filhos fizeram fila para garantir um brinquedo. Rosana da Silva conta que está desempregada há 3 meses e que este ano não conseguiria comprar um presente para os 2 filhos de 5 e 9 anos. Era o que a minha filha queria. O que ela queria? Um tablet, um iPad, acho que é notebook, sei lá. É o que ela queria, ela estava pedindo já fazia tempo. Se fosse para a senhora comprar, ia conseguir? Ia ser difícil? Ah, difícil, né? Ainda mais desempregada, final de ano é bem difícil. Tá feliz também com os filhos? Muito, muito. Imagina ver a carinha deles de alegria, né? Muito emocionante. Também em dificuldades financeiras, a diarista Célia Alves de Lima ficou contente com a distribuição e garantiu o presente de Natal da filha. Eu acho muito bom que é a oportunidade das crianças ganhar o brinquedo, né? Tem muitas mães que não podem comprar. Eu mesmo agora não estou podendo comprar. Para a pequena Larissa Aledina, de 8 anos, o presente foi uma alegria. Logo que pegou seu kit, ela sentou em uma escada para poder brincar com as bonecas que ganhou. Ganhei bastante Barbie aqui. E tem roupa pra Barbie também? Tem. O que que veio de roupinha aí? Até de vestido. Que cores os vestidos? Tem rosa, azul, laranjado, verde. Tá feliz? Tô. Tem mais uma maquiagem aqui. Você gosta de maquiagem? Gosto. Você usa? Uso. Os brinquedos foram doados pela Receita Federal através de uma parceria com diversas entidades, como conta o coordenador do Natal das Cataratas, Gilmar Piola. É uma boa ação que se repete todos os anos e já faz parte da programação oficial do Natal das Cataratas, né? Então, é uma ação também que tem que destacar que só acontece porque tem diversas instituições parceiras, né? Tem a Receita Federal que faz a doação dos brinquedos, faz a doação para o ITAI, Instituto de Tecnologia Aplicada, tem a Segurança Empresarial de Itaipu envolvida, tem o 34º Batalhão do Exército que faz a triagem e toda a logística de distribuição dos brinquedos, e tem na ponta final, fazendo essa conexão também com a população de Foz do Iguaçu, a Pastoral da Criança de Foz do Iguaçu, que é uma instituição que tem muita credibilidade, não só aqui em Foz do Iguaçu, mas em todo o Brasil. Então é um somatório de forças de todas essas instituições que faz acontecer essa que é uma das maiores ações solidárias aí do Natal no Brasil. O coordenador ainda fez um balanço positivo da edição 2013 do Natal das Cataratas e diz que o número reduzido de dias do evento levaram mais pessoas à Praça do Mitre. Quando a gente esticava o prazo nas edições anteriores, fazia com mais de um mês de programação, tinha noite que tinha pouca gente na praça, né? E nós percebemos este ano que tem um público maior comparecendo, né? Todas as noites, desde segunda, terça-feira até o fim de semana. Então, o balanço é positivo. Nós organizamos a edição deste ano com certa dificuldade, né, de questão de recursos e tudo mais, mas eu acredito que a edição do próximo ano vai ser ainda melhor. Nós queremos já começar a organização a partir de março, envolver mais as entidades, os lojistas, as entidades do comércio, as entidades da sociedade civil, a prefeitura, Itaipu, o trade turístico de Foz do Iguaçu, para que nós tenhamos mais espetáculos natalinos acontecendo e um Natal mais grandioso do que nós já temos. A programação na Praça do Mitre segue até este domingo. Maurício Freire, para a CBN Foz.